MA3 no trânsito, reduza para 2009. 2009, reduza. Baixo 38, 1-5, estamos com 1-4-3, 3 horas e 36, alterno Galeão. 3-8-1-5, está autorizado o TARS 7-1, taxa Índia, Conspera 1-0, Santos Torre Salvador, 1-1-8-9-5, adicionativa 1-0-1-9. 19, Pátio, Pátio 1, Índia, 2-0-9-0, 2-9-5, uma boa noite, 3-8-1-5. MA3-3, curva esquerda para 1-8-0, aguardando o último vetor. Esquerda, 1-8-0, aguardando o último vetor, 63. South American 230, thank you. Turn 230 for due taxi and holding point runway 0 by MA-2 and taxiway Angel, holding point contact tower 2-1-1-8-8-9-5 to 1-8-0-0-1-9. Hey, taxi holding point 1-0-18-9 for tower 230. Salve Salvador, boa noite, 04. Oi, just now there. Direto a Buco, é 5330, gol no 096. Passado na Juliette, azul 4298. Iniciando redução, azul 2782, estabilizado. Azul 2782, completa sinal, chama a torre 1-1-8-9-5. 895. Oi, Salvador, o azul 2782, estabilizado, né, X-Ray? 2782, continua a pessoa, Salvador, eu saio do azul. Segue aguardando, azul 2782. Salvador, boa noite, tá, 3-8-5, espera, 1-0, pronto. 3-8-5, mantenha, pode ver. Mantenha, ponto zero, 3-8-5. Tá, 3-8-2, passando externo, atualizado, pulso, pistola 0, vento 1-6-0, graus 8-8, lá. 7, azul, 2-7-8-2. 4298, próximo da Juliette. Juliette, portão 1, azul 4298. Pressando Juliette para o portão 1, azul 4298. Mantendo o 110, tudo está bem encerrado. Chamar a Caju, frequência no 203. Chamando 6313, completa o sinal, chama a torre 1895. Completo, 5974, adianta para 2000 pés, registro no 019, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2009, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 5974. 3-1-3, continua a aproximação, vai atrás do seu posto. Alô, azul 4-2-9, direção da faixa, aguardando uma aparência. Ok, gente. Dois, táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, posição 3 Lima. Agora táxi autorizado Alfa Kilo, pátio 3, 3 Lima, ajuda 7-3. Direito 211 no solo. visto, Rio 5974. Rio 5974, completa final, chama Torre 1895. 1895, obrigado pela colaboração. Torre Salvador, Rio 5974, uma boa noite. Aguardando autorização de pouso, 5974. Autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 60, graus 8 mais. Teve pouso, pistola 0, Rio 5974. 438 no 5, decola 19, controle 1 no 20 no sinal 8. 308, boa noite, 38 no 5. Controle, Salvador, boa noite, 38 no 5. Dael de 10, ótimo. Dael, letra, ótimo. É 38 no 5, contato radar, que me mantém 340, minha Leda. 340, Leda, 38 no 5, obrigado. American 230, clear to line up and wait. Not if we'll wait where we went to American 230. Rio 5974, solos 2-1, liga direita, 1-2-1, 1-1, solo. 2-1-1, solo grato. Solo Salvador, boa noite, 5974, da Rio na foto. Rio 5974, táxi autorizado de Alfa Kilo, parte 3, que é o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, America 230 Airborne 23, call now 120, this is the sound 8. 120, that's flight 8, American 230. American 230, passing 2000 for flight level 360. American 230, radar contact from the cross, climate 2360 via Momo departure. American 230. Estamos 5, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 13395. 1251, alterna 13395, uma boa noite, 3895. para o Azul 4235. Azul 4235, ajuste no 09, desça para 2000 pés, sem restrições na chegada. Autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, sem restrições na chegada, 1019. Formará estabilizado no X-Ray da pista 10, Azul 4235. Boa noite, Xanay 62, 24, Xanay 24, adiciona a identificação, desce para 2000 pés, ajuste no 09, direto Duna. 2000, direto Duna, 09, Xanay 224. Duna 246, adiciona a identificação, desce para 4000 pés, ajuste no 09, via chegada ponte. American 230, contact resistance center frequency 126.85, if unable 125.45. 126.85, 12445, American 2545, American 230. Salvador, hoje Xanayer 6313, centro da Uniforme para Guarulhos 360. Boa noite, hoje Xanayer 313, Guarulhos, autorizado nível 360. Depois do 10, total da TAM, da cola pista 10, curva direita, da Elda e da Motiva, perfil de saída acionado 5520, 120.8 ao controle Salvador. Do Guarulhos, no nível 360, Ampres 10 até Taubaté, decola da 10, primeira curva direita, da EOLE da Motiva, transponder 5520 e 1208 o controle. Correto, hoje é 6313, chama, pronto, portão de luz. Chama lá, 6313. Azul 4980 para Recife, autorizado 350, Azul 17, Aerovia, decolagem pista 10, curva esquerda, perfil de saída PUC, região Maracaju, acionado 5524, controle 120, decimal 80. estabilizado no X-ray da pista 10, azul 4235. Azul 4235, completa sinal, chama torre 1 no 895. 1895, obrigado, boa noite. Azul 4235. Torre Salvador, azul 4235, boa noite, estabilizado no X-ray da pista 10. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 89. Autorizado pouso, pista no zero, azul 4235. Azul 4235 no solo 37, direito 21 no solo. Direita, solo 211, azul 4235. Obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul 4235. 4235 via Alfa, passando para o Alfa, 210, azul 4235. Completa sinal ILS, reporte estabilizado. Chapadora estabilizado, ILS, Sananda 224. 246, afirmativo. Delta até 2000 pés, ajuste no 09, ele é X-ray, repasse estabilizado. Estabilizou, Xanamia 224. 224, torre 1895. 895, boa. Aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 09, chegada bom. Aciona a 224, boa noite, final 90. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 0. Entre pouso no zero, Xanamia 224. Cidade Solos 45, direita 21 no 1 no chão. Direita 21 no 1 no 6224. Bruno 246, completa final, chama torre 1 no 895. 895, para aí. Oceania 224, parte autorizada via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3, 162, responde. Oceania 623, portão 3, portão 3, portão 3. Salvador, gol 1246, passando em frente, passando. 4-6, autorizado pouso, bicho no 0, vento 160 graus, 109. Livre pouso, 90, gol 246. Alô, Xamé 6193, para o táxi, estamos com 142 a bordo, 6 horas 44 minutos de autonomia, alterna, Galeão. Gente, eu chamei a 313, táxi autorizado até o ponto de espera, pista no zero. Para lá, torre, no momento de cima 95, ajuste na zero no nosso. Autorizando até o ponto de espera da 190, tudo pronto, no 895, estado no 019, Xamé 6193, Galeão. Bola 2, 4, 6. Bola 2, 4, 6. Tá, se pesado, que é Alfa, Juliette, ponto 1, 0. Autorizado, Léo Decolado, é o turno 60 graus, 8 nós, 1, 2, 2, 2. Autorizado, Léo Decolado, notificação, deixa para 2.000 pés, ajuste no 09, direto dona. Salvador, Rio 5973, passou externo, pista 1-0. Rio 5972, boa noite. Rio 5972, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0, grau 0-0. Livre de pouso, pista 1-0, Rio 5972. Puxando M3 no 3, decola os 5000, controle 1-2-0, vício 1-8. 1-2-0-8, puxando M3 no 3. Motor Salvador, boa noite, M3 no 3, transfere. Puxando M3 no 3, contato radar, submanteu 360, valida. Direto no 3, puxando M3 no 3. Gol 970, até na identificação, desça para 3 mil pés, ajustando 09, estou de dona. Antidona 3.970, com ação de ponte. 19? 09. Seria possível dar presente com a Dagna para o Chanel 6303? O Chanel 6303 aguarde, inicialmente mantém a prova de luta. E o 5972, chama 59, direito 21, vamos só. Rio 5972, táxi autorizado via Alfa Kilo, Tati 3, posição 62. O Rio Copê? Rio 5972, Copê, só um. Nós chamamos 21 no sol, vem, e nós faz 3. Rio 5972, Rio Aquilo, posição 62 e não faz 3. Autorizado do 4980, é posto para o táxi. Charlie, taxi azul 4, 8, 0. R6313, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 125.1, 3695, chama R6313. Número 78, autorizado LS, reporte estabilizado. Estabilizado, 1970, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, por 9970. Boa noite, boa noite, ouvi 5001. Boa noite, ouvi 5001, mantenha minha escuta, agora é copa. Acionado com 187 com B, autonomia de 3 horas e 50, alterna Fortaleza. Mais o 4980, taxa direita, via índio no ponto de espera 1-8-95, ajuste no 0-9. 0-9 direita, via índio, ponto de espera 18-95, azul 4980.